Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. O projeto Novos Sujeitos de Futuras Histórias é vinculado ao programa de extensão Sujeitos de Suas Histórias, do curso de jornalismo da UFOP, que atua junto à comunidade de Mariana desde 2015. Sabemos que a infância é uma fase importante, porque é nela que acontecem as primeiras construções sociais sobre gênero. Este é o nosso primeiro programa. Nele, nós vamos trazer, toda semana, dicas de como trabalhar essas questões com as crianças. Além disso, vale para o papai, para a mamãe, tios e tias, ou seja, toda a família e para qualquer um que queira saber mais sobre o assunto. Nossas pílulas vão trazer várias sugestões, incluindo filmes, livros, brincadeiras, músicas e atividades lúdicas. Georgiane, você sabia que brinquedos não têm gênero? Sim, mas me conta mais sobre o assunto. Não existe brinquedo de menina e brinquedo de menino. Toda criança pode brincar com o que quiser. O brinquedo só precisa ser adequado à idade dela e dar segurança. Verdade! Inclusive, oferecer carrinhos e caminhões às meninas e deixar um menino brincar de comidinha ou boneca não faz mal nenhum, nem interfere em nada na sexualidade das crianças. Isso vale na escola também, já que é muito comum pedir brinquedos de uso individual no material escolar. Não devemos discriminar os tipos de brinquedos que cada criança escolhe levar. Cada menino e menina leva o que quiser e o que puder, em acordo com a família. Brincar é bom e divertido, além de trazer várias descobertas às crianças. Bom, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais das nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso Facebook, www.facebook.com/sujeitosdesuashistorias. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.